ZYK 209, 1390 kHz, Rádio Esperança de Porto Alegre, sempre perto de você. Rádio Esperança, o melhor da música cristã. 8:01. ZYK 209, 1390 kHz, Rádio Esperança de Porto Alegre, sempre perto de você. Vai dar tudo certo. Está indo ao ar, programa Grito de Alerta. Programa pertencente à Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Grito de Alerta. Em sua presidência, Pastor Sudário Brush. Sua sede está situada na Rua Ernesto Alves, número 99, próximo à rodoviária, no centro de Porto Alegre.